PH é quem? PH é nós. Claro que é nós, porra. DJ Nardim. DJ Guzin, porra. Pega. Dono do puteiro. DJ Tix. Sendo básico, espina da cara, porque senão fica deselegante. Eu não posso cuspir na tua cara, porque senão fica deselegante. Mas meu pau pó. Essa puta faz eu rir. KKKKK. Essa puta faz eu rir. Pode falar, fala mesmo. Lembra a Olivia Palito de lá da rua. Colocou peito, colocou bunda. Colocou peito, colocou bunda. Colocou peito, colocou bunda. Colocou peito, colocou bunda, colocou peito, colocou bunda. O gosto do teu peito ficou na minha boca. Cheiro da buceta ficou na minha rola. Saiu de mim, mas não. O cheiro da buceta das minas do céu. Tô com as puta, tô com as puta na treta. Tô com as puta na treta. Não me procura quando for sexta-feira. Puta do buceta, da buceta, buceta, buceta, da buceta, buceta, buceta, buceta, da buceta, buceta, buceta, buceta, da buceta, buceta, buceta, buceta, da buceta, buceta, buceta, buceta, da puta do bucetão, da buceta, da bucetadão. PH é quem? PH é nós. Claro que é nós, porra. DJ Nardim. DJ Guzin, porra. Pega. Dono do puteiro. DJ Tix. DJ HR Shake. O chefe e mestre da putaria sonora.